uma loucura. A esperança falha, a estrada ainda fica mais escura. Entrega teu caminho ao Senhor, nele confio. Se for preciso, acessará a fome, a dor, o frio. Guiando o espaço, iluminando os caminhos. Deixando de ter a rosa sem se machucar com os espinhos. Sempre sorrindo, sabendo acreditar. Valente de verdade, não se deixa quebrar. Malandro nato, partilheiro fino prato. Nego de pulso forte e faz a luz ser um bomba de fato. Sustentando a rima, apesar do sofrimento. Driblando as dificuldades, prevalecendo o talento. Aí pedra 90, quem é de fato aguenta? Nunca abandona o barco e a fúria da maré enfrenta. Não se arrependa, sei que o mar é foda. Você castiga a dificuldade da trajetória. Não se arrependa, sei que o mar é foda. Você castiga a dificuldade da trajetória. Então escuta, a vida é uma ciência. Apesar do desespero é preciso paciência. Só que a pedra estrada sabe quanto é difícil. O drama, a precariedade, os artifícios. Apesar da dor ser grande, maior é a determinação. Ideia fixa no ponto com exatidão. Dia após dia a mesma frase. Nego, que viagem. De que momento que se vive é uma fase. Quase, se não fosse problemas cotidianos. Do tipo que envolve nossos planos há mais de mil anos. Daquele tipo que atinge a quem mais amamos. Não se arrependa, sei que o mar é foda. Você castiga e dificulta a trajetória. Não se arrependa, sei que o mar é foda. Você castiga e dificulta a trajetória. Sei que o mar é foda. Não se arrependa.